acreditar na existência dourada do sol, mesmo que em plena boca nos bata o açoite contínuo da noite. Arrebentar a corrente que envolve o amanhã, despertar as espadas, varrer as esfinges das encruzilhadas. Peraí, pô, a Wilson tá acendendo cigarro e tá fazendo barulho no microfone. Tá rodando? Teu corpo feito tatuagem. Desculpa. Eu senti um negócio esquisito. Que aí. Isso? Sim, você que é manja de harmonia, não sou eu? Eu não. Eu manjo de tatuagem. Tô indo.